vivo diretamente do estúdio. Time Família Sete Velas, QG Imperial e Lady Dai. Salomão, se quis alcançar o Monte Sião, tá cada vez pior nossa situação. Usa a cabeça, é sua melhor opção. Olha o moleque com aquilo ali na mão, vagando pelas ruas no meio da multidão. Qual será o futuro da nova geração? Sabab não dá a mínima condição. Em vez de casas, constrói mais prisão. Em vez de comida, te dão arma e munição. Tá no jornal e também televisão. Tá na internet à sua disposição. Cativeiro o tempo inteiro é repressão e opressão. Polícia, banqueiro, puteiro, esquema, corrupção. Que se dane esse método de educação que perpetua a maldita segregação. Reggae, vai ofiscar seu coração e vá à luta. Deixe de lado a disputa. O raça quer a vida justa. Reggae, seu coração me vai à luta. Deixe de lado a disputa. O raça quer a vida. Só boa vibração, Blaze. A gente começa anunciando 016, já rola o som. Daí depois que a gente para, troca ideia, entrevista. Depois vamos rolar, daí depois rola dois. Firma? Beleza, fechou.